5 balas. Pop Hits. Everybody get up. You better know, you better know, you better know. open up the door for you. And all I feel in my stomach is butterflies, the beautiful kind, picking up the last time, taking flight, making me feel like I just wanna know you better, know you better, know you better now. I just wanna know you better, know you better, know you better now. I just wanna know you better, know. targetw.com, referência para o mundo. As cinco melhores pop hits. Like the legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Thanks again. Todo mundo ouve, todo mundo ama a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. The biggest, best and most listened network. Tudo bemzinho por aí, baby, na paz de Deus? Eu espero que sim. Terça-feira, hoje 18 de junho, mais um dia que será sensacional pra você. E como sempre, acompanhando a Target. Por aqui, Ricardo Borges, Richard with you, from Target International. E acompanhamos o Pop Hits da Manhã, com os 5 sons mais votados no portal targetw.com, a referência para o mundo. E na manhã de terça, primeiro lugar para Daft Punk and Pharrell Williams com Get Lucky. Na segunda colocação, Taylor Swift and Ed Sheeran, You Some Everything Has Changed. Posto de número 3 para Robin Thicke, T.I. and Pharrell com Blurred Lines. Número 4, Pink and Nate Rose, Just Give Me a Reason. E o quinto som mais votado na manhã foi Love Somebody com Maroon 5. É claro que pra tarde tudo pode mudar. E como sempre, você manda por aqui. Acesse targetw.com, vote no seu som preferido e aproveite pra se viciar no mundo Target. Pop Hit do ouvinte. Bom, tá na hora do pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na manhã de terça, recebe um beijo carinhoso a Tayane Inácio de Oliveira, que é de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Tudo bemzinho por aí, Tayane? Bom, pra você rola agora aqui na Target o som de Fun, Sun Nights e a tarde Pop Hits de volta. Até já, baby. Bye, bye. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a gospel. Lord, I'm still not sure what I stand for. Black you.